Felipe, estamos começando mais um NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou o Sidney Alencar e I Still Got The Blues For You. Estou aqui com Elinho Gomes. Também tá aqui com a gente Cristiano Machado. Oi, Ceará é a terra da luz e do blues. Eu venho falando isso há muito tempo. Tudo bem. Também tá aqui com a gente André Jonatas. Se eu pudesse, eu passava o dia tocando B.B. King sem parar. E hoje a nossa convidada especial está aqui com a gente, Débora Marciel. Olha aí, muito bom. A melhor introdução de todos. A melhor introdução da história. Ela me invejou, não sei se vocês notaram, mas ela me invejou. Foi. Na verdade, foi um cover que a Débora fez da entrada do Elinho. Você já percebeu aí que o nosso episódio hoje tá sensacional. A gente vai falar sobre blues, sobre a origem do blues, onde surgiu esse estilo musical, quais os estilos que ele influenciou, como é que veio parar no Brasil e hoje como é que tá a cena local aqui no Ceará. E também vamos falar um pouquinho da história dessa guitarrista sensacional que tá aqui com a gente hoje, a Débora Marciel. Então fique com a gente que você vai curtir demais esse episódio. Vamos lá? Então hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre blues. E aí eu devo reconhecer, tá falando pros meninos, que o meu conhecimento em blues é um pouco raso, um pouco ralo. Então vou contar com vocês como especialistas pra gente bater esse papo aqui. E aí, no podcast, a gente sempre coloca no nosso quadro chamado Então Toca, uma banda, geralmente local, que a gente vai tocando as músicas no decorrer do programa e também vai colocando com música de fundo. E aí, foi até uma falha nossa, a gente devia ter perguntado antes, mas eu queria saber se você tem algum trabalho gravado que já aproveita e coloco as suas músicas de fundo. Eu tenho sim. A minha banda em blues, a gente tá com 3 músicas lançadas e nós estamos terminando de gravar o disco pra gente lançar até o final do ano. Pronto, legal. Então, de fundo aí, a gente já vai escutando as músicas da Débora Marciel e Banda em Blues, que vai estar com um material novo no final de 2015 agora, né? Acho que até novembro a gente termina todas as gravações. Sidney, primeiro lembrar como começou esse episódio, né? Como começou? A gente viu uma foto no Instagram, né? Que é uma matéria do Jornal Povo, falando de mulheres bluseiras, né? De guitarristas mulheres. Exatamente. E a Débora estava lá. Foi assim, né? Com certeza. Então a gente fez uma provocação. Eu marquei o Sidney. E se a Débora topasse participar de um NHS sobre blues? Alguma coisa assim, né? Exatamente. A famosa cara de pau. Peroba. O André pós-PHD, André cara de pau. Eu tô achando que esse assunto de pau tá rolando desde aquele outro podcast do Fernando, não tô da mesa ainda. Andei do harado, desde o harado. Ele vai, vem, ele fica. E aí a Débora topou, né? Eu não tava conseguindo achá-la novamente quando foi na hora de encontrá-la. Mas aí eu pedi para um colega e ele passou os contatos e a gente conseguiu marcar. Mas o que é isso, né? O que é esse blues? Bom, a corrente mais aceita do surgimento dele como ritmo, como estilo musical, é nos Estados Unidos, né? No final do século XVII. Música escrava, né? Serviu para entoar os seus cultos religiosos, aí... A gente lembra de um colega nosso chamado Malafaia, deve escutar muito blues, só que a versão religiosa. Ah, bicho. O Obama escuta blues. Deve ser. Não, Malafaia deve escutar alguma coisa então, mais infeliz. Pois é, mas por essa origem afro, né? Também há quem defenda que surgiu na África e se disseminou nos Estados Unidos, né? O termo e o conceito, ele ficou mais conhecido após a Guerra da Secessão ou Guerra Civil, né? 1861 a 1865. Por quê? Porque houve a abolição da escravidão. Então, se disseminou mais, ficou mais conhecido. Elin, como é que escreve secessão? Seletrando, né? E André? Mas, aproveitando, já te cortando aí... Pois não. Agora eu reparei que eu, nas minhas leituras... Eu não encontrei, também não havia procurado, a origem do termo blues. Alguém sabe de onde surgiu o termo? Sabe, Débora? Não consegui. Não, o termo blues mesmo eu não sei te dizer, não. O blues, na verdade, vem de blue. É isso que é um termo que os escravos usavam para dizer que eles estavam melancólicos, tristes, né? Pela situação. Então, eu acho que até hoje, não sei se perdeu esse termo, é feeling blue. É como se diz assim, tô triste. A deprê, é? Isso, é. Ah. E era justamente essa questão, né, dos escravos lá do Delta do Mississippi, que colhiam algodão. Isso. E que eles entoavam, né? Aqueles cantos de lamento. É. Tipo, de libertação, que um dia ia sair dali e acabou se tornando um blues, né? Legal. É um termo, eu vi isso, eu não sei se foi no Martin Scorsese, até eu tinha falado pro Sidney, eu acho, não sei se a Débora conhece, uma série. Isso, eu tenho, inclusive, eu tenho toda a série. São sete DVDs, que foi feito um documentário, até ganhou prêmio, que é um dos melhores documentários sobre a história do blues, né, como nasceu, as suas diversas vertentes, né. Olha, então já vou colocar o link aqui na postagem desse episódio, essa série, pra quem quiser conhecer, tem mais detalhes aí, né, André? Tem, então assim, defende que o W.C. Handy, né, como pai do blues. Eu acho que essa história de pai do blues mais popular, isso aí são marcos, né, porque se você for ver, considerado o fundador, o primeiro samba, né, é pelo telefone do Tonga, é só um marco, o cara não fez mais nada na vida, então... Então também... Você está dizendo que o criador do blues não fez nada na vida. Estou dizendo que vamos com calma, porque muitas vezes tem outras pessoas que se destacam também que não necessariamente ganharam títulos, né? Então, assim, mas o primeiro artista mais popular, né, que difundiu mais o blues, Charlie Patton, em 1920. Não é isso? Pronto, Chicago é interessante que ficou conhecida por conta de uma migração de negros norte-americanos para lá, né? Isso em busca de uma vida melhor, aí para a década de 1940. E aí, a partir daí, começou a eletrificar os instrumentos, que até então era acústicozão, né? Por óbvio. Então, assim, o Muddy Waters é considerado assim, o primeiro bluesman, né? Ele assim, é tão ressaltado e enaltecido, engrossou o caldo do blues, que passou a ser referência de bandas famosas, né? Isso aí é bem conhecido, os Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Hoje em dia, quem é o maior ícone do blues? Acho que tem muitas influências, tem muita gente nova chegando também no mercado, então muita gente vai falar ainda de B.B. King, Steve Ray Vaughan, vão falar de Muddy Waters, Eric Clapton, tantos outros nomes, mas tem uma galera que tá renovando e tá vindo com extrema qualidade. Eu vou citar o exemplo do Eric Gales, que é um excelente guitarrista. O Joey Bonamassa deu uma entrevista dizendo que acha que ele é um dos melhores guitarristas da atualidade. E de fato ele é. Então, assim... Concordo. No decorrer do programa eu vou fazer umas perguntas assim totalmente de leigo, viu? Show. Mas o Joey Bonamassa é italiano, não? No, God! No, God, please, no! No! No! No! Não. Puta que pariu. Não, é sério. Hoje, eu acho que hoje eu sou o contraponto do podcast. Você é americano, né? Eu vou ser a plateia, eu vou fazer perguntas assim que realmente vocês vão se espantar. Mas ele é americano, ele? Ele é americano. Ah, a Debra citou o Eric Gales, né? Se eu não me engano, ele tocou na Praia de Pipa. Lá no Rio Grande do Norte, porque um amigo meu ficou fazendo hora. Olha só quem é que eu vou ver aqui. Teve um festival lá, que até o Renegado daqui tocou, que eu não sei o Eric que vai tocar. E eu, caramba, meu irmão, como é que pode? E eu aqui, messejana. Mas tudo bem, a vida é assim. É, mas é verdade, o Eric Gales pra mim é um dos maiores guitarristas da atualidade. O cara então, pra arrematar e a gente começar de fato o nosso papo, o estilo surgiu de cultos religiosos e deu origem a, retirando o samba e o forró, deu origem e a música clássica, deu origem a tudo. A tudo o resto da música do mundo. Claro que não, é exagero, mas assim, deu origem ao jazz, ao soul, ao disco, ao próprio rock and roll. A música country, né, que a gente tem um representante muito forte no Brasil, que é a Paula Fernandes, brincadeira. Então, assim, só para resumir, realmente merece que a gente fale de um estilo que deu origem a muitas outras coisas que até hoje a gente curte, né? Vamos. Eu queria só fazer uma ressalva com o que tu disse. Pois não, por favor. O que eu tinha que falar a respeito. É que, não, o blues não deu origem ao jazz. O jazz deu origem ao blues. O jazz é antecessor do blues. Opa. Essa é uma outra dúvida minha. Eu nunca soube a diferença entre jazz e blues. Na verdade, o jazz ele começa bem antigo. Ele começa antigamente. O jazz era uma dança, era muito mais voltado para a dança. Depois veio os formatos da Big Band e tal. Então, o blues ele é um gênero um pouco, não vou dizer mais pobre, mas eu vou dizer menos sofisticado que o jazz. Mas tanto o jazz como o blues, eles foram crescendo juntos, mas assim, em termos históricos, o jazz juntos. É anterior. Perfeito. Por isso que nós chamamos você. Olha só, deixa eu completar. É justamente quando você falou do blues, é mais como se chama rural, quando você falou de Chicago, foi justamente em Chicago e Detroit que ele meio que se ficou um blues mais eletrificado, não é isso, Débora? E eu gostaria, dentro desses nomes que foram citados, a enfatizar o nome do Muddy Waters. Como assim, pra mim ele é, assim, é até uma heresia eu falar que ele tá acima do Robert Johnson, porque o Robert Johnson é tipo considerado o concurso, né, assim, mas pra mim, assim, pela obra, né, porque o Robert Johnson eu acho que ele gravou 29 músicas, uma coisa assim, muito precário, né, as gravações dele, assim, mas ficou a lenda, né, toda aquela questão mitológica, ele vendeu a alma na encruzilhada e tal, não sei o que, isso foi, meu... Peraí, vamos voltar um pouquinho. Quem é Robert Johnson? Robert Johnson é... Quem é Robert Johnson? É o deus do blues. Mas o deus não era o Eric Clapton? Mas cara, depois que... Mas eu assim, te eu tenho uma história legal que... Vamos lá, para os ouvintes leigos como eu, que a gente tá falando de Robert Johnson, o cara não faz a mínima ideia de quem seja. Então, quem foi Robert Johnson? Arquivo confidencial. Fala aí, Débora. Robert Johnson, ele teve uma das primeiras gravações... Ele teve a primeira, talvez, registro, né, de blues de uma forma bem precária. Então, quando você pensa em blues, você vai pegar historicamente, vai estudar as gravações antigas, ele vai estar lá, ele vai ser o primeiro. Ele deu o pontapé inicial para trazer tudo isso que a gente tem hoje. E esse, tá aqui teve, aquela lenda que ele foi para uma encruzilhada e por conta disso passou a tocar muito bem. É, tem essa lenda, né, em torno dele, mas a gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Mas a lenda é essa mesmo? Ele queria aprender a tocar e como é que é a lenda, Cris? Ele foi para a encruzilhada, rota 69, com não sei o que, lá de uma cidade lá do Mississippi e queria tocar, né, cara? Vocês nunca assistiram o filme chamado A Encruzilhada, não? Com até aquele que era o garoto do Karate Kid. Vocês são muito novinhos, né? Mas tá aí uma referência pra quem gosta. É muito baseado na história do Robert Johnson. É Crossroads, né? Crossroads, é. 1986. É, tem até o Steve Vai nesse filme. O Steve Vai, ele participa, né? É, pronto. A curiosidade desse filme é até, inclusive, que o Steve Vai fez as duas guitarras no duelo final do filme, né? Aparece o rapaz tocando, mas era o Steve Vai fazer tanto a guitarra dele, como depois gravou as cenas de mão, de tocando do outro, do Daniel San. Pronto, Daniel, se eu não me engano, é quem fez a trilha sonora desse filme foi o Ry Cooder, né? Também tá envolvido, Ry Cooder. O André falou aí que o blues praticamente influenciou muitos inúmeros outros estilos de música. A gente pode citar o que, Débora? Country? Quais os estilos que você vê mais forte a influência do blues realmente? E por quê? jazz, country, folk, aqui no Brasil, sertanejo. E, claro, ele é. O sertanejo vem de uma influência country americana. A gente fez um sertanejo pobre, mas. Pois é, isso, tá, mas é aquele sertanejo universitário. Ali tem uma influência. Aquele, né? De raiz. É o Tony Tino. Mas o blues, ele influencia muito o pop, né? Onde você vê presente ali muito da música, ali, todos aqueles fraseados. E... Pra ser mais preciso, vamos dizer que o sertanejo é uma distorção do blues, pra criar polêmica mesmo. Olha, André Reis. Eu acho que a gente vai comprar uma briga. Zeca Camargo quase acabou a carreira agora essa semana. Pois é. Falou do Cristiano Araújo. Você já acaba sendo. Do Ronaldo? Cristiano Ronaldo? Herege. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra Débora pra apimentar essa relação. Mais ainda do que esse comentário. já tô vendo. Hashtag odeio André. É o seguinte, Whiplash, né? Em Busca da Perfeição. Filme recente, concorreu e ganhou Oscars e tudo. Tem uma frase lá que fica no fica na parede do baterista o tempo inteiro, e um determinado momento dá um close que diz mais ou menos isso: quem não sabe tocar acaba numa banda de rock. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quem não sabe tocar partitura acaba tocando blues? Não, eu acho que absolutamente não. Assim, as pessoas... Eu vou desenvolver. É porque, assim, as pessoas acreditam que por o blues ser fácil, e de certa forma é fácil, a estrutura é fácil, o básico dela... Você não precisa estudar, não. Se eu aprender uma pentatônica, que é uma escala bem, bem, bem característica do blues, uhum, eu já posso tocar blues. Não, sim, você pode. Mas o blues é muito feeling. E é você fazer das poucas notas falarem muito bem e se tornarem muitas. Então, assim, eu acho que quem é preguiçoso acaba fazendo um trabalho medíocre em qualquer coisa que seja. E pode ser blues, e pode ser sertanejo, e pode ser pop, isso independe. Igual como o punk é o rock preguiçoso. Pronto, falei, hashtag falei. Estamos comprando briga hoje. Mas essa é a ideia. Vamos lá. E aí, depois dessas influências, eu tenho curiosidade de saber como é que o blues veio parar no Brasil, porque a gente acabou de falar rapidinho aqui que a criação do blues foi basicamente nos Estados Unidos, oriundo dos cânticos, de repente, da parte dos escravos, na parte religiosa. E como foi que o blues desembarcou aqui no Brasil? Vocês sabem qual é o primeiro registro histórico de uma música similar ou cantada como o blues aqui no Brasil, Cris? Foi o Claudio Zoli que trouxe o B.B. King. Foi, exatamente. esse Cirelinho é um fanfarrão, viu? Tá aí pra estragar. É o seguinte, eu não sei te dizer. Vamos lá, assim, você perguntou o primeiro registro histórico, assim, de blues no Brasil, né? Eu posso dizer, pessoal, no Brasil eu não sei te dizer bem qual foi o primeiro registro. Não, eu quero enfatizar, pode ser que a gente perca. Eu não queria que a gente fizesse esse NHS e não citasse. Primeira vez que eu vi algo assim, que eu não sabia nem o que era blues, eu já escutava rock. E o primeiro contato que eu tive, que era a música do Led Zeppelin, que tinha o Willie Dixon. Aí eu que caramba, quem é esse cara? Aí quando eu fui pesquisar, antigamente era difícil, né? Não tinha internet. O cara era um bluseiro, que a Débora sabe exatamente quem foi o Willie Dixon na história do blues. Um dos caras que mais escreveu pra Muddy Waters, pra o Little Walter. Então, quando eu vim associar esses nomes ao Brasil, a primeira vez me falava do Celso Blues Boy, que eu acho que ele morreu até recente, não sei, faz uns 2 anos. E a primeira vez que eu escutei um blues no Brasil foi do André Cristóvão. Eu não lembro muito bem o disco, certo? Mas o meu primeiro contato com o blues no Brasil foi com o André Cristóvão. O Celso Blues Boy eu escutei, assim, alguma referência mais ao rock, mas o André Cristóvão foi o primeiro disco de blues que eu escutei. Sobre o blues no Brasil, ele começou muito entre a década de 70 para 80, né? Vieram alguns festivais, o blues estava em alta, o mundo todo. E começou a trazer os festivais para cá, então começou a influenciar na música de muita gente. Tá presente no Barão Vermelho, tá presente no Cazuza, tá presente uma galera que... E há muito tempo também tocando blues no Brasil. Ed Motta. Ah, Ed Motta tem muita influência de blues, de jazz também. Raul Seixas. Também. Pronto. Velhas Virgens. Velhos Virgens é um blues bem engraçado. Eu vejo que esse tipo de música, blues, jazz, a gente fala, sempre fala muito em festivais. Tô enganado ou sempre tá, tem questão dos festivais e dos eventos envolvidos? E emendando a pergunta já, quais são os maiores eventos, os eventos, digamos, prioritários que a pessoa que gosta de blues ou jazz tem que conhecer no Brasil ou até no mundo? Acho que anualmente tem o festival do Eric Clapton, né? Hoje em dia, que é o Crossroads, que é um festival. Mas tem festival de jazz de Montreal, no Brasil tem Jazz Blues de Guaramiranga, Rio das Ostras, é um dos maiores festivais de blues da América Latina. O de Guaramiranga já é assim, é conhecido como tendo importância nacional? Sim, tem uma importância nacional, ele faz parte do circuito, né? Porque tem um circuito de blues anual no Brasil que vai rodando, tipo, os estados, como tem aqui no Ceará, tem em Natal, tem em Recife, tem em Minas, tem no Rio Grande do Sul. Então, assim, vai rodando um grande circuito. Ô, Débora, o de Minas é o Ibitipoca, é? É. Ibitipoca Blues, né? É. Opa! Opa! Então, aproveitar que teve a deixa aí, a Débora, não sei se ela já tá sabendo, mas na verdade ela tá participando de uma pegadinha do malandro. Não, não é bem isso, não é bem isso, não. Na verdade, a gente vai fazer alguns desafios aqui a você. Você não sabia, pra ficar claro aqui pros nossos ouvintes. Vamos citar alguns guitarristas aqui, alguns. Pode ser até uns que já foram citados, né, anteriormente. Pra você tirar um som aí, você vai ter uns de 5 a 10 segundos pra. Ixi, se vira nos 10, né? abaixo a censura, você tem quanto tempo você quiser, Débora. A edição quem faz sou eu, então toque aí. Muito bem. Então vamos, já que é o seguinte, eu vou citar uma casa de show em São Paulo chamada Bourbon Street. Que eu já tive a oportunidade de estar lá. Lá foi o vocalista do Santana, né? Aquele guitarrista. Não me lembro o nome dele, porque ele é conhecido como vocalista do Santana. Mas foi muito bom e assim, a casa é super acolhedora. Inclusive o B.B. King já tocou lá. Eu vi pelo menos dois vídeos dele tocando lá no Bourbon Street. Fica aí essa indicação. Então começa com o B.B. King aí. O desafio agora é B.B. King, você vai ter que tocar. Dá pra ouvir bem? Tá não. Ótimo. Então. Sensacional. Aprendi aí, Elinho. Quem sabe faz ao vivo. sim, muito bom. Foi só o primeiro, viu? Não. Ei, Débora, qual é o nome dessa música, hein? The Three Is Gone, não, né? É, Three Is Gone. Olha aí, rapaz. Vocês combinaram, não foi? Foi não, gato. Eu já peguei minha dose de uísque, já tá aqui do lado da mesa. Pois é, bem que queria. Deixa eu fazer uma pergunta pra Débora. Eu li que tem umas características essenciais do blues, né? A coisa do swing, poema de 12 compassos e alterações da escala maior. Tem uma regra, assim, pra dizer oficialmente o que é blues do ponto de vista de música? Também o Elin pode também contribuir nisso daí. Eu acho que o blues é um conceito muito aberto. Então, assim, mas existem algumas características bem, bem marcantes, como a presença da pentatônica, a presença das dominantes, né? Tipo, o blues ele é muito formado por um, quatro, cinco, né? Que é a tônica, a quarta e a quinta. E a gente tem aquela característica bem básica do blues, assim. Mas a gente vê muitos fraseados presentes em diversas músicas. A essência se mantém ou, assim, já distorceram demais, como sertanejo e outro? Ah, depende, né? Por exemplo, se você pegar um blues mais classicista, por exemplo, como Muddy Waters, ele mantém muita a essência ali do blues bem raiz. É quando você vem pra John Mayer, por exemplo, já um cara atual que faz um blues pop, ele já, às vezes, na maioria das músicas dele, você já perde um pouco da referência. Isso aqui é blues, isso aqui não é mais pop do que blues, então entendi. Você está perdendo um pouco das referências. Mas ali se faz presente também. Um cara que eu acho muito interessante, Débora, é atual, é o Gary Clark Jr. Ele faz um blues assim que a gente pensa que. Porque, caramba, o que é isso, né? É novo, é velho, sei lá. É por isso que é muito aberto. É assim, são as vertentes mil. O Joe Bonamassa já é um estilo totalmente diferente. O Eric Gales já é um absurdo da quantidade de notas, né, que ele usa. Da rapidez. Ele é muito. Ele é bem rápido. É, então. É muito amplo, bem amplo. É, bem amplo. É, e voltando mais aqui para a questão da cena no Brasil, e agora mais especificamente entrando na cena do Ceará, quem foram os pioneiros aqui na cena do Ceará, né? Quem foram os pioneiros e quem são os ícones atuais que fazem ou fizeram, continuam fazendo a música blues no Ceará? Eu acho que aqui tem algumas bandas que foram sendo pioneiras, né? Vou citar a Blues Label, que é uma banda... Eu acho bem... sensacional esse nome, genial. É uma banda consolidada, acredito que tenha 13 anos de banda, se não me engano. Não, e tem um dos guitarristas que eu acho incrível, que ele tem uma pegada bem, como é que eu posso dizer, bem antigo o jeito dele tocar, que é o Roberto Lessa. Ele tem um feeling de tocar muito, muito bluseiro, poucas notas, bastante bend, assim, ele tem um jeito... Então, eu tenho a Blues Label, a Puro Malte também, uma banda antiga. A pessoa que acho que mais levou o nome do blues cearense para todo o Brasil, levou e leva, e hoje é um ícone a nível nacional, o Arthur Menezes, né? O Arthur Menezes já foi do nosso quadro aqui, Então Toca, que a gente vai apresentar no final. Eu sei pouca coisa do Kazane Blues. Assim, o que eu tenho é que eu sempre tive ele como referência maior do blues aqui no Ceará, mas... pouco se tem literatura sobre ele, né? Eu queria que tu confirmasse que do meio, se realmente teve alguém antes do que ele fazendo esse trabalho de blues aqui no Ceará. Kazane Blues, o Kazane é antigo, né? E antes de ter a Casa do Blues, né, que é uma associação de bandas de blues aqui de Fortaleza, ele já tinha um projeto bem antigo, assim, sei lá, 7 anos atrás, mais ou menos, eu não vou te precisar muito bem, mas já, ele já tinha um movimento envolvimento com blues. Sim. E o Kazane realmente é um dos nomes mais antigos daqui também. Legal. E da nova geração aí, quem tá hoje? Olha, hoje tem o Felipe Cazu, que também não é tão, tão novo assim, mas ele agrada bastante o público jovem, que ele já vem com uma pegada bem, bem rock and roll, bem blues rock, né? Com influências de grunge. Então ele tem uma linguagem bem jovial. Legal, e tem o Arthur Menezes, né, que a gente já citou. Tem o Arthur. Tem a Débora Maciel. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Elinho está vivo. Opa! Não, eu queria saber da Débora se o interesse dela inicial foi o blues que levou ela à guitarra ou foi a guitarra que levou ela ao blues? Boa pergunta, hein? Muito bem. Eu comecei com música clássica, eu venho do violão clássico. Né, minha formação. E eu comecei com violão clássico, estudando por volta de 14 anos, e logo em seguida, meio que uma coisa levou a outra de conhecer a guitarra, e só depois eu vim dizer que vim conhecer o blues. Eu já gostava bastante do Led Zeppelin, mas eu vim me aprofundar mesmo no estudo de blues nos últimos 5 anos, mas até então as minhas influências eram outras, assim. Apesar de gostar de outras coisas, tipo o Rich Blackmore, foi um dos nomes que me fez pensar assim, eu quero tocar guitarra. Então eu pensei, pô, Rich Blackmore, cara. Rock and roll, Deep Purple. Deep Purple. Esse pessoal que vocês citaram, eles têm trabalhos instrumentais, ou basicamente são covers, né, e desenvolvem composições cantadas? O Cláudio Oliveira, né? Ele tem uma das melhores vozes assim, de negro cantando blues aqui. Ele realmente dá uma sensação de impacto ao ouvi-lo a primeira vez. Ele canta e é guitarrista da banda Puro Malte. E a banda Puro Malte faz cover de algumas bandas também, mas eles têm um trabalho autoral. Assim como a Blues Legal. Label do Roberto Lessa também tem um trabalho autoral. Legal, essa liberdade. Chegou a hora do segundo desafio. Vai, tô com medo, vai. A gente falou aqui já do Robert Johnson. sai alguma coisa do Robert Johnson? Caramba! Olha. Sem cruzilhada, por favor. Não, isso é covardia. Né? Eu posso dar uma ideia de mais ou menos como é que ele tocava, né? Eu vou fazer alguma coisa assim, que é um estilo mais dele tocar, que era mais tipo... CD dele inteiro no YouTube, tem aqui fácil, o CD em si, né? E é, parece ele com um violãozão de corda de aço, né? É, exato, ele pegava o violão de corda de aço, ficava ali fazendo um som. Aliás, deixa eu lembrar uma história. Peraí, o Robert Johnson é vlogger do YouTube? Transformou-se. É, mas aí, Débora, a deixa, a gente ficou pensando de como tratar esse assunto, não tem como não tratar, porque é um meio muito machista, muito masculinizado, e historicamente, algumas coisas já mudaram muito em relação à presença da mulher, até de igual para igual ou superior, né, aos homens, a guitarrista, ser uma guitarrista, ser um instrumentista de blues, de rock, ainda é imensa minoria que é mulher, né? Como é isso dentro do mercado, né? Como é que a galera te trata, né? Como é que a galera te trata? Tem fio-fio, tem gostosa, tem aquele tratamento bem machista, masculinizado, ou a galera já deu um passo à frente e trata de igual para igual? Olha, no começo, né, porque... Assim, a gente vai plantando, né? Vai plantando, vai semeando ali, pra depois a gente começar a colher. Quando eu vou... Porque eu toquei profissionalmente até uns 18, 19, eu parei quando entrei pra faculdade de Direito. E só voltei a tocar de novo quando eu larguei a faculdade. Muito bem. Então eu larguei a faculdade e comecei a tocar até em uns 4 anos e meio, acho que eu voltei a tocar, voltar a estudar e tocar de novo. Então, quando eu voltava voltando a tocar na noite, fazer barzinho, rolava um preconceito, as pessoas olhavam, ah, vem uma menina tocando, ela vai tocar mal, então, droga. E esse preconceito, ele se estendia até pra loja de equipamentos. Às vezes eu queria ir numa loja, eu queria testar uma guitarra, chegava pro vendedor, olha, pode pegar aquela guitarra ali pra mim? E, de repente, eles diziam, não, olha, vem cá, eu tenho essa daqui que tá de promoção. Essa daqui não sei quanto e tal. Não, mas eu queria testar aquela. Pegava aquele violão cor-de-rosa, né? Não, isso acontecia muito. Hoje, bastante. Você vai imitar a Cláudia Leite? É aquele rosa ali, né, pra você. Não, sempre. Então, meu Deus. Até recente, eu lembro quando eu tava, a gente tocou no Cuca Modubim, com a banda Blues, e eu tava montando um setup de guitarra, né, passando som antes de tocar, e eu vi um cara, que eu acho, imagino que ele seja guitarrista, ele tava na plateia, e ele tava acompanhado com a namorada dele, ele cutucou a namorada dele, aliás, a namorada dele deu uma cutucadinha nele e falou, olha, uma guitarrista mulher. Aí ele, não, mas com certeza tem um cara aí pra fazer solo, ela deve ser só a base. Que nível. Olha só. O machismo chegou na guitarra base, guitarra solo. É. Aí, só que a minha banda, só tem eu de guitarra, né? Aí eu fiquei, não, tá certo, eu não vou dizer nada, eu nunca digo nada. Eu vou começar a tocar e a gente vai conversar depois. Caraca, eu quebraria fácil a guitarra na cabeça dela. Que isso? Não valia a pena esse prejuízo, não. Olha o ódio. Papai e amor. Ei, André Reiter, de novo. Eu queria só falar uma coisa aqui, aproveitar que tá nesse clima. Débora, eu pesquisei um pouco sobre você hoje. Eu tenho a impressão que você é a única cearense, natural do Ceará, você... Sou natural daqui. Eu acho que você é a única guitarrista mulher do nosso estado, não é não? Confirma, você, de blues. Não, de blues acredito que seja eu, mas deve ter algumas meninas aprendendo a tocar, mas assim, toca na ativa também tem a Paloma, da banda The Knickers, né, que elas fazem uma parada mais... Não, uma é The Knickers, né? Eu já vi o show dela, tá registrado. Legal, são só meninas, né? Eu acho que é uma banda de meninas. Exatamente. Eu tô falando de blues eu tenho certeza que é você. Como é que você se sente, assim, É um ícone, é a referência. Eu me sinto com uma responsabilidade, porque a gente está sempre tendo que mostrar para todos que a gente é capaz de fazer, porque existe um preconceito e a gente tem que estar quebrando esse preconceito. Não existe outra maneira de fazer isso. Com certeza, não é colocando a bunda de fora, é tocando bem. Está sempre tendo que provar alguma coisa que não precisaria provar, né? É, que não precisaria. Se fosse outro cara, provavelmente seria... Ah, é um guitarrista, tá ok. Né? Mas é uma mulher tocando. Então, você sobe no palco, você já sobe com alguns olhares. Isso faz com que você já tenha que se instigar para fazer isso melhor. Às vezes, você tem que fazer melhor do que muita gente faria para que você tenha algum reconhecimento. Eu lembro. Mas que isso, para mim, é desafiador. Eu acho até estimulante. Oh. Legal. O programa do Serginho Grosso, aquele Altas Horas, tinha a banda, eu não sei se ainda tem, mas a banda era só de mulheres, né? Tem, a banda ainda é de mulheres ainda, é uma banda bacana. Cara, e cada um ali, vou dizer, destrói mais do que a outra. É. Tem umas mulheres que tocam muito bacana. A nível de Brasil, tem uma guitarrista que é a Tatiana Pará, já participou de concursos internacionais, ficou muito bem colocada, concorrendo com... vários caras de diversos lugares, e a approach dela realmente é o blues. Ela é um grande referência. Débora, dando continuidade aqui, já, né, a gente falou como você começou, né, o primeiro contato com a guitarra, a cena daqui do Ceará, a questão do machismo no meio do blues, mas vamos falar de coisa boa agora. Qual o ponto que você considera o ponto alto da sua carreira? Assim, qual foi o ponto de destaque que você considera? Eu vou falar de alguns... Eu realizei esse ano um pequeno sonho de participar do Festival Blues Jazz de Guaramiranga. Eu, juntamente com... a vocalista da banda, que era a Marília Lima, nós subimos junto com a Blues Label no palco principal de Guaramiranga, e a gente fez um show muito bacana. Que estrutura que tá ali agora, hein? Cada ano tá com estrutura melhor e maior, né? É, e uma estrutura, a gente foi muito bem acolhido, o show foi incrível. E também, pessoal, eu sou endosser de uma marca de guitarras, que é a Clark Guitars, e isso também foi uma conquista. Eu conquistei esse endossamento no final do ano passado, em novembro. Participei de um concurso que eu ganhei e me tornei endosser da marca. Legal. Para os nossos ouvintes entenderem o que exatamente é um... Como é que chama? Um endosser? É um endosser? Um endosser. Quando você é endossada, assim pode falar? Por uma marca? Tipo, a gente trabalha em parceria. Tanto eu trabalho divulgando a marca, como eles também trabalham me divulgando e desenvolvendo protótipos de guitarra, participando de alguns workshops, e acho que esse ano eu devo estar na Feira da Música de São Paulo, junto com a marca que eu vou estar representando. Então, pra gente, agrega valor ao nosso trabalho. Ah, legal, bacana. E o que você já tocou, assim, que você achou sensacional, uma parceria, assim, que você achou que nunca ia acontecer, e com quem você ainda quer tocar, ou quem gostaria de ter tocado? Ah, ainda quero tocar com muita gente. Tem muita gente do Brasil que é bacana. Ainda quero fazer um som ainda com a Tatiana Pará. Mas aqui, o pessoal do blues aqui, que logo quando a gente começou, a gente via eles tocando, né? Eu ia para vários shows estudá-los, né? Foram muito receptivos, o pessoal da Casa do Blues, né? Eles abraçaram muito a In Blues quando nós estávamos começando, nos inseriram no movimento, e ficou um agradecimento muito grande para todos os participantes. É um ponto interessante essa história da Casa do Blues. Eu vou fazer a pergunta e o desafio, NHS. Aí você responde depois do desafio. Eu queria que você contasse a história da Casa do Blues, né? Que eu acho que é um movimento muito legal que tinha e de vez em quando tem. E inclusive já foi em espaços públicos, já foi em lugares alugados, parece que voltou, né, ao espaço público. Do que depende para que esse movimento cresça, né? Você pode aí soltar a boca no trombone, mas antes você vai soltar um Eric Clapton pra gente aí. Deixa eu ver. Eita, pode ser. Essa foi fácil, essa aí até eu sei. Tears in Heaven. Não. Eu conheço. Toca Ruti-Cuti, eu canto. O Ticuti Man é do Mario Waters, mas ele regravou, o Eric Clapton regravou, né? Pronto, você toca dois. Jack went with Gypsy Woman to the Cross Born. Got a butcher coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. And in the world wanna know. Débora Maciel acabou de falar que o sonho dela era tocar com o Cristiano Machado. Ela acabou de realizar esse sonho. Próximo sonho, né? E aí, sobre a Casa do Blues, né? Que a gente fez essa provocação. Como é que tá o movimento da Casa do Blues, Débora? Olha, a Casa do Blues, ela tá bem envolvida no cenário. Ela começou... Eu acho que a Casa do Blues começou ali na 13 de Maio, na Avenida da Universidade, né? Há uns 6 anos atrás. Depois foi pra Potes Vieira, ali no mercadinho. Exato. E depois a gente participou de um negócio com a prefeitura, que era fazer a Casa do Blues nos bairros. Então, era escolhido uma praça no João 23, teve na Cidade dos Funcionários, teve no Benfica, teve em vários lugares. Ela ficava rodando na semana, participando de alguns lugares. Teve o Estoril, agora a gente está com uma parceria com o Dragão do Mar. E recentemente, agora de março para abril, foi gravado um DVD que participaram 13 bandas do DVD do segundo DVD da Casa do Blues, né? Tal. E a minha banda, a Banda de Blues, esteve presente, com várias outras bandas novas que estão começando a se juntar junto com o movimento da Casa do Blues. E foi uma grande reunião. E esse sábado agora, inclusive, este sábado deste dia desta semana, vai rolar um movimento que é Gaitas do Brasil, que vai vir Jefferson Gonçalves, vai vir uma galera de fora, junto com outros grandes gaitistas aqui de Fortaleza, vão gravar um DVD lá no Estoril. Tem que falar sábado passado, acho que já, quando sair já... Não, mas eu vou estar aí lá. Enfim, se você está escutando esse episódio no futuro, a data exata vai ser no dia... A data exata vai ser dia 4. Dia 4, então provavelmente... Você perdeu, foi muito bom. Foi muito interessante, inclusive o DVD já está sendo mixado aí para ser lançado. Débora, a gente falou que o blues tem essa vertente melancólica de origem, né? Uhum. Depois houve outras vertentes que tornaram ela um pouco mais rock, enfim, aí daí para vários outros estilos. Sofrimento, angústia, tristeza e tal. O que é que tem de blues no Reginaldo Rossi? Tá que pariu. Eu acho que o Reginaldo Rossi deve ter aquele, né, aquele swing feel dessa sensualidade, né? Aí, tá vendo? Esse envolvimento. Eu sei, deve ter uma conexão. Eu sei o que ele tem de blues, o uísque que ele bebe. Ele toca e vive a dor, né? Não sei se ele tomava bourbon, né? Que é a cara do blues da Jack Daniels. E a sua banda toca uma versão de Garçom que eu ouvi. Então pronto, pra tocar em blues tem que ter uma veia blues. Com muita facilidade. E eu queria, aproveitando o ensejo aí, que você realmente é uma pioneira como guitarrista feminina, né? Uma guitarrista mulher aqui no estado. E eu queria que você deixasse, é um meio clichê, mas o que eu acho legal isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um incentivo, uma dica para as meninas que estão escutando a gente e de repente querem começar a aprender a tocar um instrumento, ou querem ir mais... a vertente do blues, do jazz, e você já passou por todos esses percalços, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí para as meninas que estão pensando em seguir esse caminho também. Eu acho que a coisa mais importante é perseverança, porque eu acho que aí onde fica uma grande diferença, que eu acho que às vezes, mas isso é próprio de gênero, talvez, que alguns homens são mais focados, quando eles dizem, eu vou tocar guitarra, eles pegam a guitarra e ficam, sei lá, 10 horas por dia, 15 horas, um dia inteiro, com a guitarra na mão. E eu vejo isso também porque eu já tive alunas mulheres, eu já iniciei elas na guitarra, e quando aparece alguma dificuldade, tipo, vamos fazer essa escala aqui, você vai ter que fazer essa escala 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, até ficar bom. A pestana dói. Não tem que desistir, né? Faz parte do perseverar. Eu acho que Se você quer uma coisa, você quer muito essa coisa, você tem que ir lá e fazer, sabe? Ninguém vai fazer pra você, então só depende de você mesmo. E é se debruçar sobre o que você deseja fazer, seja tocar guitarra, contrabaixo, bateria, e deixar ali todo o seu suor, o seu empenho. E não tem como não obter resultado, né? Débora, já sai o sangue dos seus dedos tocando? Não, eu já me cortei tocando. A pontinha da guitarra quebrou e furou um dedo meu. E literalmente, até no Estoril, um show que a gente fez, acho que em setembro, no Estoril, que eu, durante o show, eu realmente cortei o dedo, ficou ali, sangrando, e eu tive que continuar tocando. Mas era o dedo da nota, do acorde, ou o dedo do ritmo? Era o dedo dos acordes. Débora, eu queria que você falasse pro pessoal aí como é que faz pra manter contato com você, como é que você tem redes sociais, manda seu recado aí, faz o jabá, fala o que você quiser. Como é que faz pra encontrar a Débora Maciel? Ó, você pode me encontrar na minha página, eu tenho uma página no Facebook, Débora Maciel, tem a minha página, tem o meu perfil do Facebook, tá no Instagram também, tem a página da minha banda, In Blues, que tem o nosso trabalho autoral, que tem muita coisa minha também, que a gente divulga. Então é fácil de me encontrar, tô basicamente todas as redes sociais. Legal, show de bola. Eu já vi uns vídeos lá no YouTube, também vi os mini vídeos no Instagram. Uhum. São sensacionais, pessoal. Segue aí que é só material de qualidade. Cristiano Machado, você tem alguma coisa aí para indicar pra gente nesse tema bluseiro? Tenho, que até interessante, não sei se a Débora conhece, de um cara chamado Igor Prado Band. Esse cara, ele tá fazendo estardalhaço no mundo, só que é aquela coisa meio que quase do sucesso do brasileiro faz, aí quase não aparece nas mídias, né? Esse cara tá fazendo um caminho inverso, esse cara tá sendo tocado nas rádios dos Estados Unidos, entendeu? O que é um brasileiro. O americano tá escutando blues brasileiro. E é sensacional o som que esse cara tá fazendo. É Igor Prado Band. Eu conheço o trabalho dele. Eu vi e acompanhei. Tive que ir atrás ver o CD dele. Tá muito, muito bom. Tá muito bom o CD. Então a indicação, a minha indicação é essa, certo? Pra quem quiser ir atrás do disco dele. Ou posso indicar o filme também, né? Um filme interessante pra quem gosta de blues é o Cadillac Records. Esse filme é legal. Eu não sei, eu acho que tá traduzido, não sei, é Chess, é sobre a gravadora de Chess Records, né? Onde foi lançado Muddy Waters, onde foi lançada a Etta James. Pois é, o Cadillac Records, acho que o nome em português é esse mesmo. Show de bola. Então esse aí foi o NHS Indica de hoje. Hélio Gomes, a Débora já deixou os contatos dela. E o pessoal do NHS, quem quiser entrar em contato com o NHS, como é que faz? Muito bem, temos vários canais. O e-mail podcastnhs@gmail.com. O Instagram e Twitter é @podcastnhs. facebook.com/podcastnhs, o nosso canal do NHS no YouTube. E para ouvir todos os nossos episódios é só acessar www.podcastnhs.blogspot.com. Então toca! André, e hoje no Então Toca, quem acompanhou a gente no episódio? O Então Toca de hoje, eu vou falar da In Blues, que começou a sua carreira em 2011, a princípio para tocar versões de clássicos dos blues. Blues rock, blues jazz e soul music. Influências, vou falar de Eric Clapton, Etta James, B.B. King e Elvis Presley. Depois passou a inovar e fazer rearranjo desses clássicos, dando mais personalidade e identidade ao som. Mas a personalidade chegou mesmo quando começaram as composições, né? A tocarem as suas próprias composições. E aí eu vou citar a música Saco de Ratos. Que é de Marília Lima e Débora Maciel. Então, a In Blues, ela tem essa característica do blues mais harmonizado. Marília Lima, vocal, Débora Maciel, guitarra, Carlinhos Perdigão, bateria, Augusto Milagro no baixo, Adelmo Corrêa na gaita, David no piano. A banda está passando por algumas renovações e em pouco tempo poderemos ter novidades. tá aí em blues nu. Então toca! Beleza, pessoal. E André, escutar o NHS e não comentar é o mesmo que... é o mesmo que ter uma guitarra e não beber cachaça. Olha aí. Quero agradecer a presença da Débora aqui, ter ficado até esse horário com a gente, conversando, escutando as abobrinhas dos participantes aqui, né? Mas foi bem legal esse papo, foi um papo bem rápido. Inclusive, depois a gente pode até marcar um segundo episódio pra gente aprofundar um pouco mais o assunto, que é um assunto muito interessante. Mas eu acho que já deu pra gente introduzir a conversa aqui, ok? Beleza? E lembrando que toda terça-feira tem episódio do NHS, e se você quiser escutar todos os episódios anteriores, é só ir lá onde o Elinho falou, www.podcastnhs.blogspot.com. E eu quero agradecer o convite, achei maravilhoso a oportunidade de divulgar o meu trabalho, divulgar a banda e contar um pouco dessa história. Muito obrigada ao André, ao Cisne, ao convite, todos os meninos, o Cris e o Elinho, que fizeram parte aqui do nosso bate-papo. Beleza, então, muito obrigado, Débora, obrigado, pessoal, e até a próxima terça. Valeu! Valeu! E no bar, nesse momento, eu quero, eu tento, ignoro, te expulso do meu pensamento, como a mosca do meu corpo. E chegou o grande momento. Agora a gente vai saber o nome dos vencedores da promoção dos 5 DVDs ao vivo da banda In Groove. André, quem foi que levou os DVDs pra casa? Galera, esse que vai receber em casa, né? Ô, rapaz, antes de começar a citar aqui os nomes, quero dizer que assisti o DVD mais uma vez, é muito bom. Foi gravado no Sesc, né, no interior do Ceará, no Iguatu, estrutura muito boa também, captação de som perfeita, o Elinho Gomes fez um trabalho maravilhoso. Sidney, os vencedores, vamos lá, eu estou ansioso, vencedores e as vencedoras, quem são? @ Ariadne Miller 13, escreve-se A-R-Y-A-D-N de navio E M de Maria e LL E de Eva R 13. Olha, esse... André já pode participar do Soletrando. Do Soletrando, muito bem. Próxima vencedora. Quem mais? @ Elizabeth _ Silva 13. E Sidney, você quer dizer a próxima vencedora? Olha, a próxima vencedora aqui, que tá levando também um DVD ao vivo da In Groove, é a Laíssa Mulato. @ Laíssa Mulato. Muito bem. Quem mais? E agora, depois de 3 mulheres, 2 homens, para não ficar parecendo que foi marmelada, não é isso, Sidney? Com certeza. Então nós temos o @ Antônio Neto WJ. E também o @ Júnior Daceli. Muito bem, parabéns aos vencedores. Curtam muito esse DVD que tá muito bom. Então é isso, pessoal que foi sorteado aí. Manda um e-mail para podcastnhs@gmail.com. com seus dados, seu endereço, que a gente vai mandar pelo correio, certo? Essa promoção é válida, lembrando, em todo o território nacional. Então, se você mora na China, você não vai receber o seu DVD. Uma pena. É uma pena. Então, o Leandro lá, que participou do nosso episódio da gravação Conexão China, não pôde participar. Mas você sim, que mora no Brasil e foi sorteado aqui nessa promoção, manda seus dados para podcastnhs@gmail.com e a gente vai enviar o DVD da In Groove ao vivo para sua casa. Beleza, André? Muito bem, gostei. Então é isso. Então valeu. Até a próxima promoção. Abraço. Tchau. Questão do machismo no meio do blues, mas vamos falar de coisa boa agora. Qual foi? Tech Mix. Tech Mix. Eu pensei em falar isso. Tech Mix. Ligue 011 1406. Mas era o dedo da nota, do acorde ou o dedo do ritmo? Era o dedo dos acordes. Ah, ok. Ficou mais fácil, foi? Ah, Débora, agora sim. O último desafio. Teji pronta, viu? Chimbinha. Puta que pariu, André. Não, agora é desafio mesmo aí. Vou transformar Chimbinha. Não, isso não é desafio, não. É um desafio. É um castigo, né? Ele tem uma coisa meio que é. Sei lá, ele. Aí, cara. Ô, bicho. Que é bem típico daquelas músicas ali do Pará, né? É, exatamente. Você falou que queria tocar com a guitarrista, com o nome dela, do Pará, né? Ela tocou a música do Pará, pelo menos. É, tem. Tatiana Pará. Tatiana Pará. Mas ela não é do Pará, na verdade, eu acho que ela é paulista. E as principais influências... Eita! 3, 2, 1. As principais influências dessa galera... 3, 2, 1. As principais influências dessa galera... Eric Clapton, Etta James, Aretha Franklin, B.B. King, Elvis Presley. Depois passou a inovar e... Depois passou a inovar... Aretha Franklin, tô de Aretha Franklin. Eita, que é gravação pros erros. Escutando as abobrinhas dos participantes aqui, né? Ei, peraí, não liga não. Débora. Ah. Oi. Você é um doce, viu? Um beijo, foi um prazer.